A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, Clegane Ball, Clegane Ball, Clegane Ball, Clegane Ball, yeah! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez à Cabeça do Ned, o penúltimo episódio desta temporada. Há muita coisa para falar sobre The Bells, mas antes tenho só de dizer que estamos aqui na Cervejaria mais uma vez, na Watch Party em Lisboa. Acho que a Daver também esteve muito animada. Palmas para vocês por terem vindo à Watch Party, afinal é uma noite fantástica. E hoje temos dois momentos especiais, que é o primeiro... Temos mais um Tototrono e esta semana o prémio é um monopólio de Game of Thrones. Oferta da Creative Toys. Já tivemos o Cluedo, esta semana é um monopólio. Para a semana é outro jogo que a Creative Toys também distribui. Também é oficial de Game of Thrones. Saúde! E a segunda é, para além da Beatriz Silva, que já gravou um episódio comigo, palmas para a Beatriz. Faz o Golden Take, um blog sobre cinema e TV. Tenho comigo, e isto é histórico na cabeça do Ned, eu vou conseguir acabar este podcast com alguém que esteve envolvido na produção da série. Senhoras e senhores, Vasco Temudo! Ele foi figurante na Batalha do Winterfell. Teve de rapar o cabelo de propósito para isso. Vocês não lhe dão o valor suficiente por causa disso. Vasco, muito obrigado por teres vindo. Vou só vos pedir para falarem um pouco mais perto do microfone, porque... Isto, a malta tende a relaxar, não é? A malta tende a relaxar e a coisa... pronto. O que é que... Beatriz, vou começar por ti. O que é que achaste do episódio? Este é daqueles episódios que uma pessoa, ao primeiro impacto, adora e fica super entusiasmada. Especialmente com uma temporada como está a ser, que está a ser um bocado meh, como todos temos visto. De uma forma Mas geral. Quanto mais vezes vejo o episódio e quanto mais penso, mais chateada fico. Porque há muita coisa que está a acontecer que... não está ao nível de qualidade da série que a série nos tem dado ao longo dos anos, portanto. Vasco, tu estás aqui numa posição um pouco complicada porque fizeste parte desta temporada. Pois tenho que defender. Portanto, na prática estamos a falar de uma entidade empregadora. Exato. E não queremos chatear entidades empregadoras. Mas o que é que... Sim, mas és fã, não é? Sim. O que é que tens achado, não só deste episódio, o que é que achaste deste episódio, mas o que é que tens achado da temporada? Concordas com a Beatriz? Eu, por acaso, não sei muito bem. Eu acho que não concordo a 100%. Eu acho que há algumas coisas em que o público e os fãs podem ter esperado. Lá está. Eu sempre disse que nesta última temporada temos um leque de possibilidades, quer a nível de mortes como de sobrevivência, muito grande. E acho que a própria HBO também já sabia que... ia ser difícil agradar a todos, não é? Sim. Claro. Como as pessoas morrem, como sobrevivem, portanto, acho que há pessoas a concordarem com algumas mortes e a forma como são feitas, como também há uns tantos outros que não. Mas, há alguns imprevistos, mas gostei. Acho que isso vai sempre ser assim, é, são personagens muito complexas. Sempre. As minhas observações, sobretudo, é que, lá está, disseste muito bem, são personagens complexas, mas a temporada não tem dado... grande aso à complexidade dos personagens. Não temos assistido. Acaba tudo muito depressa, tudo muito despachado. Também, provavelmente, fruto do negócio que fizeram de 13 episódios em duas temporadas. Sim. E isso tem acho que tem estado a afetar a qualidade da série. Também a falta de material. A fonte escrito pelo George R. R. Martin. Isto hoje ajudou muito à festa. Mas vamos por partes. Tivemos logo no início a morte do Varys, que para mim foi a despachar. Foi demasiado fácil. Essa morte foi completamente a despachar. Nós tivemos, palavras. Em menos de uma hora de série, tivemos o Varys a perceber-se da verdadeira identidade do Jon Snow e ser executado por causa disso. Eu acho que para uma personagem tão... Uma personagem que tem vindo a ser tão importante ao longo dos anos no trono e que, a mal ou bem, pronto, não é a principal, mas tem o seu papel importante, era um mestre dos segredos, uma personagem tão importante vai assim já estás como os Avengers. Eu acho que nós queríamos que ela sofresse um bocadinho mais, que a coisa fosse mais alongada, assim, mais explorado, mas também eu acho que quiseram começar esta penúltima penúltimo episódio, uhum. não é? Com realmente uma afirmação yeah. da própria Daenerys. Isso consigo concordar. Acho que foi do género, vamos começar e tu traíste-me e tu morres. Ela já o tinha avisado. Sim, sim, é verdade. E já tinha deixado ficado claro até no episódio anterior. Portanto, foi só um clarificar as ideias, ver quem é que há quem diga que o Varys não cumpriu a sua promessa. Ele disse que prometia a Daenerys, não trair a Daenerys, e se ela achasse que ela estava a cometer erros, ele dizia, há quem ache que ele não cumpriu a promessa, mas ele cumpriu a promessa, ele disse, ele avisou também algumas vezes, você está a cometer um erro. Sim. Ele pede-lhe mesmo para ela não ser a tirana que, de quem ela queria libertar as pessoas. Sim. Portanto, sim. O Varys é... Não sei, eu não... Foi o bom senso dele que o levou. Ainda assim, ele já sabia que ia morrer. Não foi, uma coisa que a Melisandre também já lhe tinha dito. Portanto, o Varys estava preparado para isso e sabia muito bem que a morte ali ia ser assim. Ele sabia que ia morrer ali. Exatamente. Em Westeros. Agora, eu gostava de ter visto muito mais o plot de ele estar a escrever a carta, a dizer que é um bocado como o Ned Stark fez na primeira temporada em relação ao Joffrey. Sim. E às tantas vemos que ele queima alguma das cartas, não percebemos se ele enviou algumas ou não. Parecia muito em relação a isso, sim. Parecia muito esse paralelismo, mas depois é... Mas foi a despachar. Sim, muito desta temporada tem sido montanha a parir um rato. A montanha, não o montanha. Acho que não fizeram esse tipo de alteração à montanha. E pronto, e Varys foi-se queimado, seca carbonizado pelo dragão. E já estava de consciência tranquila. Ou mesmo morreu de consciência tranquila. Sim. Olha, morreu um dos meus personagens. Mas e foi muito interessante ver o momento entre ele e o Tyrion. Porque sim, de certa forma o Tyrion acabou por trair assim o melhor amigo que ele tem para além do irmão. Ainda bem que falaste do Tyrion, porque ele, num episódio, primeiro, dei o Emmy ao Peter Dinklage, foi um episódio formidável. Acho que ele, se ele enviar este episódio para consideração pela Academia, a Academia vai dar-lhe o Emmy. Mas foi formidável ver as duas cenas, as três cenas que o Tyrion tem grande peso. Foi o momento com o Varys, antes da execução da aranha. O momento com o Jaime, que fez lembrar de alguma forma aquela temporada inteira em que o Jaime esteve preso a um poste. E depois a cena do Tyrion sozinho a entrar em King's Landing a perceber-se de que isto está a dar porcaria. Ele demonstrou muito amor, não foi? O Tyrion percebeu ali que talvez não foi a melhor decisão contar a Daenerys do Varys. Sim. Mas pronto, eu acho que ele ainda tem ali alguns truques nas mangas que nós ainda podemos voltar a perceber muito bem quais é que são as intenções dele. Eu farto-me dizer, acho que é ele que vai acabar no trono. Precisamente porque não quer acabar no trono. Sim. Quem sabe? Com as voltas todas? Sim, com as voltas ilógicas que isto tem dado, eu não me... Acalmo por ser os Lannister lá na mesma. Sim. E agora vamos ver como é que a Daenerys vai reagir ao facto de ele também ele ter traído outra vez. E ela disse mesmo, a próxima vez que me falhares, morres. Vai ser a tua última. Sim. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Entretanto, tivemos vários outros momentos. Vamos já falar. Abrimos bora, a cabeça de Ned com tudo. Isto. Clegane Bowl. É fanservice, sim. É um completo fanservice, mas foi fixe. Foi muito bom. Foi fixe, mas foi bem pouco. Feito. Eu queria que aquilo tivesse... Eu discordo que tenha sabido a pouco. Eu acho que foi... Não, eu acho que foi intenso. Foi bom. Muito intenso. Com Especialmente com o Mountain a fazer aquilo que... Já sim. Desde o Oberyn que aquilo me faz uma impressão toda desgraçada. Gente, eu não vi uma pessoa que estivesse de olhos abertos a olhar para a televisão naquele momento em que o Mountain está-lhe a esmagar o crânio, a esmagar-lhe os olhos, a pôr os polegares. Estava toda a gente a tapar os olhos, a pôr as mãos à frente da cara. Eu achei muito a piada, ele dizia, morre! Tipo, sim, morre, caralho! Morre! Rapaz, sei, estou a ver que o raio da montanha não coisa. Mas foi muito épico ver a Cersei ali a sair de esgalha, tipo, ok, com licença, isto é demasiado mal. Sim, foi. Vocês são muito esquisitos, já tenho os meus próprios dramas, tchau. A morte do Qyburn foi formidável. Opa, acho que, olha. Lá está, a morte do Qyburn é formidável porque nós não precisamos que uma morte seja rápida e despachada para ter sentido. Uma morte pode ser despachada e ter sentido, como o Qyburn. E foi o que tu comentaste na mesa que eu queria. O monstro matou o criador. Sim. É verdade. Portanto, foi impecável, foi só tipo Calate. para sempre. Foi mesmo tipo, ok, é agora ou nunca, com o meu irmão, tipo, ninguém se vai meter no meio, não, nem vale a pena, não dá. Sim. Bem, depois temos também todos os momentos da batalha, já agora brilhantemente, brilhantemente com o material que lhe é dado. Brilhantemente realizada pelo Miguel Sapochnik, que já realizou a Batalha dos Bastardos, que realizou A Longa Noite, que neste episódio, e tivemos isso quando vimos a Arya, aquela cena da Arya. Já agora, o que é que a Arya diz à morte? Hoje não. Hoje também pois? Não. Não, já disse que não. Outra vez não. Aquela... Eu acho que a própria Arya já é a morte. Ela é imortal. Si só. Ela é imortal. É a única explicação possível. Ela tem que matar a Daenerys, não é? Achas que vai ser ela a matar a Daenerys? Achas que a Daenerys vai ser morta? A teoria já virou para aí. Sim, depois vai ser o irmãozinho lá. Sim, mas as teorias já sabemos como é que eu acho que agora qualquer um deles pode matar a Dany. Dos sobreviventes, acho que qualquer um tem motivo. Sim, acho que estabeleceram bem neste episódio que qualquer um tem motivo para fazer isso. Aliás, e temos o Tyrion que de repente olhou para aquela destruição toda e ficou de género, esta aqui não é a rainha que eu sigo. Sim, aquela sim. expressão dele. Nenhum deles, até o Jon ficou tipo... O Jon assinou a própria Arya, ficou incrédulo. Jon Snow que teve de se virar contra os seus próprios soldados. Exatamente. A Arya mais do que incrédulo ficou também raivosa, tipo, ela já não estava a saber lidar muito bem com aquilo. Sim, foi também um bom trabalho da Maisie Williams. Mas está lindíssima. Com um cavalo branco, que é sempre um clássico. Epá, onde é que vamos meter um cavalo branco nisto? Não, isso foi uma mulher a montá-lo. Foi uma mulher a montar o cavalo branco. Aquela imagem toda do cavaleiro. Isso, eu tive a ler algumas teorias e remetem um bocado para a Bíblia no termo de Cavaleiro do Apocalipse, que é a morte que se montou o cavalo, que o cavalo da morte era branco, e que o cavalo branco foi o que o Drogo ofereceu à Daenerys quando isso é verdade, quando também, com sim. ela. Há quem diga que o Bran fez um orgzinho no cavalo para ajudar a Arya. É tudo aberto assim, às possibilidades. Qualquer teoria com o Bran parece-me demasiado rebuscada, porque, o Bran é o rei da noite. Não, não é. Isso foi bem estabelecido. E depois, olha que eu acho que ainda vamos ser trollados e no fim disto tudo é o Bran tipo a acordar do coma e a brincar com esta com isto tudo. Com mas espera, achas que ele vai acordar do coma no mesmo estado em que está agora? Olá, não, tudo bem? Olha, sei lá. Então. Não, mas eu acho que ainda vamos ser muito trollados em relação ao Bran. Já imaginaram como é que se vê o Bran num date? Olá. Tudo bem, eu vejo o teu futuro. Olha, cá, não eu sei para onde é que vais a seguir. Era muito creepy. Era extremamente creepy. E a Arya teve também um excelente momento com o Sandor. Aí a Maisie está cada vez melhor. Juro-te, aquela miúda, a miúda que eu não achava piada nenhuma na temporada 1. Minha nossa. Achas que foi a que mais evoluiu na série? Não, eu acho que muito deles têm tido muita evolução. Apesar de, por exemplo, eu ainda não gostar da Sansa, recém reconhecer que ela teve uma evolução enorme nesta série, mas a Maisie Williams, por amor de Deus, ela está excelente. Ela Sim. passa ali uma imagem de sufoco, mas também de raiva, mas também de sobrevivente. É ali um misto de coisas. Badass. É mesmo? O termo técnico. Badass. Mesmo, já vês que ela é aquela não sei tem. Quantos anos ali, olhar para aqueles atores todos, para aqueles professores ali ao lado, são 10 anos. São 10 anos, isto é um projeto de 10 anos. Incrível, ela está incrível. Sim, sim, sim. E tens ali muitos atores. Aliás, a Maisie Williams disse na Entertainment Weekly, que deve ter feito um acordo qualquer com a HBO, porque todos os dias tem entrevistas exclusivas com quem sai da série. A Maisie Williams trabalhou muito com o Rory McClan, que fez de The Hound, e ela disse que trabalhar com ele, que a formou enquanto pessoa, e que a forma de vida dele, ele é marinheiro, ele gosta de ter o seu barco, ir andar por aí, a passear, e que a forma de vida dele é muito apelativa e que aprendeu muito com ele. Acho que é impossível não aprender, na verdade. De facto, ela, provavelmente foram dos personagens que mais tempo partilharam cenas juntas na série, na terceira e na quarta temporada. Ia ser muito fixe. Sim. Eles dois sim. juntos. É quase ali como pai e filha. Da série. Sim. É um pai e filha que vemos aqui também, quando ela se chama finalmente Sandor. Já nem sim. é da Hound, é Sandor. Não tenho a certeza, mas acho que foi a primeira vez que lhe chamaram Sandor, que alguém lhe chamou Sandor na série. Sim. também tem o seu, também tem o seu bocadinho de importância. E mesmo a nível de realização, aquela cena, aquela transição toda em que a área caía, o Darrell estava no chão, ele levantava-se, ele havia só levantar. Era um paralelismo sobre as duas situações, interessante, sim. Eu senti ali um sufoco. Eu até a um certo ponto pensei que ela não tinha... Não estava ela no papel dele, que tivesse ali havido uma troca. Eu acho que sempre houve, desde a terceira e da quarta temporada, que tentam estabelecer um paralelismo entre os dois, que ambos têm motivos para vingança, e depois acaba por culminar tudo naquela cena. Sim, aliás, ele era o caçador, daí o nome dele, e ela está a fazer o papel que ele antigamente fazia. Sim, sim, sim. Eles acabam por ter o mesmo... acabam ali por ter o mesmo, mesmo força para o mesmo fim, diferente maneira. Até que depois ele lhe diz: não venhas comigo, e vê-se a cara dela a mudar de repente e a passar de badass àquela miúda que passa a vida a fugir. Há umas temporadas atrás, da segunda temporada, do final da primeira, fuga de King's Landing. Eles próprios juntos evoluíram muito, desde o momento em que ela, que sempre seguiu aquela lista rigorosamente, elimina logo ali dois nomes, sabendo que o The Mountain seria para o The Hound, que ela percebe claramente que esse nome não vai ser ela a arriscar, de certa forma. É interessante falares na lista, sabes porquê? Porque eu adiciono mais uma? Não, porque continua um nome na lista. Ah? Continua um nome vivo na lista. É verdade. Quem? O Ellen Payne. Ah, pois é. O Ellen Payne não está morto. Eu farto-me de lembrar as pessoas disto. O Ellen Payne não está morto. O ator foi retirado porque teve um cancro. Curou-se, felizmente, tratou-se. Mas a personagem está lá, de certa forma. Eu sei. Os que irritavam mais, está tudo. Já despachou. Mas acho que foi, este episódio foi o fim da lista da área, sinceramente. Acho que não. Eu acho que a lista ainda está com mais uma pessoa. Eu acho que não foi preciso ela dizer o nome para sabermos claramente que era a Dani, o nome dela. Mas mesmo assim, não ela vai ser ela a matar. Alguém de olhos verdes. Quem? Supostamente. Olhos verdes? Sim, teoricamente a teoria já virou da Cersei para a Daenerys. Sim, mas também... Não sei se ela tem olhos verdes. A série cagou completamente para o Azor Ahai, portanto... Olha, acho que ainda não cagou totalmente. Mas para a cena do Valon, cara... completamente. Isso já lá vai, essa teoria. Outros que tiveram por lá bons momentos foram... Temos de falar da Daenerys. O que é que se passa ali? Olha, eu tenho que dizer, se o Peter Dinklage merece um Emmy, a Emilia Clarke também merece um Emmy aqui. Atenção, por muito questionável que seja a história que deram à Emilia Clarke esta temporada, que é bastante questionável, ela faz o melhor com o que lhe é dado. Não é fácil estares a montar um dragão que não existe, não sim, é verdade? Claro. Estares a ver uma destruição que não existe. Experimentaste, sério? Eu tenho lá em casa. É complicado estares a montar um dragão. Às vezes uma destruição que não existe, entre aspas. E depois ainda, tipo, tens que simular aquela cena toda de mixed feeling género. Estares a ver o sítio que nunca te atou propriamente bem, mas que foi tirado de ti. Mas estão a forçar a loucura. Estão a forçar a loucura de Dani. Verdade. Mas ela faz bem o papel, faz. Não, ela começou a ficar louca desde depois do Spells of War, quando disse que estou a Starling. Não, ela deu-lhes hipótese. Ela deu-lhes a hipótese de dobrarem o joelho ou eram executados. Também não estou a adorar e eles recusaram. Eles recusaram e ela executou-os. Ponto. Ela não estava louca. Ela tomou uma decisão. Mas eu também acho que ela não está. Pois. Ela ainda não chegou ao ponto de loucura. Ela não está louca, nem tem que estar... Aliás, isso dessa situação de eles não terem dobrado o joelho... Ou seja, eu acho que se pegarmos nesses momentos todos, ela tem vindo a aprender e tem vindo a perceber que se eu fizer isto de uma certa forma, não vai dar certo. Ok. Eu disse para eles dobrarem o joelho. Não se ajoelharam, morreram. Eu disse para não contarem, contaram, morreram. E agora, Jane, mataste-me dois filhos, os dragões... Uhum. Tu vais ver sangue. É mais a vingança de uma mãe. Ela sempre lutou pelos bons. Mas ela está a atacar o povo pelo qual a Cersei. O povo não é dela, não começa por aí, não é? Quem está a reinar aquele povo não é ela. Aquilo é Cersei e é o pessoal de King's Landing. Mas quem está, ela quer matar. Ela não se importa com o povo. A Cersei nunca se importou com o povo. Exatamente. Ou seja, de que forma é que atacar o povo é uma forma de atacar a Cersei? Ou seja, porque é que ela não vai diretamente à Red Keep? Eu acho que acaba um bocadinho por... Imaginemos assim, o seguinte cenário, ou melhor, vejamos por este prisma. Temos a Cersei, com as pessoas que trabalham, entre aspas, para ela, toda, e aquela mulher matou os filhos dela e é má e tal. Ela ao chegar ali disse: tu vais ver, fogo. Ah, ou seja, a Cersei pensava qual fazer aquele cerco e tudo mais. Sim. Ela não seria capaz. E ela demonstrou assim: eu vou ser tão capaz de fazer isto como tu foste capaz de matar os meus dois dragões. E tu achas que, ao tocar os sinos, que isto vai parar. E não vai? É só isso. Apesar da Cersei não se importar com o povo e assim, ela própria sentiu ali medo. Sim. E tu vês a Daenerys a dizer que seja medo. Que ela seja medo. Parava. O que é que nós ficávamos? Tipo, ela já, tanto que a própria Cersei nem queria acreditar que tudo o que ela planeou estava a falhar constantemente. Até que ponto é que ela sentiu medo? É que não... Ai, sentiu. Sente. Eu não sente. Acho que ela tenha porque sentido ela sempre, medo. Porque é o que o Tyrion diz. Ela, de certa forma, sempre amou os seus filhos. Ela própria diz no final que queria que o bebê vivesse. Sim. E, de certa forma, ela sente medo por ela. Ela também, não, ela de certa sente forma, medo por é ela. Humana. Ela sente medo por e ela. É por ela isso, que ela tem que sentir medo. Mas isso, eu acho que, lá está, a Cersei foi muito mal explorada durante toda a temporada, mas no episódio anterior tivemos a Lena Headey a fazer o formidável que é o que a Cersei normalmente tem, é a fraqueza pelos irmãos. Ela sempre teve uma fraqueza pelos irmãos, foi a maior fraqueza dela. Ela não foi capaz de executar o Tyrion, vimos isso na semana passada, já vimos isso ao longo da série. Mas ela tem medo por si própria, não tem medo. Mas eu acho que se a Daenerys fosse reino. Direta não ia ser o Varys falava muito no reino em proteger o domínio. Mas a Cersei não, a Cersei só quer poder, só quer dinheiro e já estava em negação há imenso tempo e manteve-se em negação até aos últimos momentos. Dela, não queria aceitar o que lhe ia acontecer, nunca quis e já tinha sido alertada para isso ao longo da série, mas, epá, não... Não, mas o que eu acho que eles construíram ali, e construíram... Faltou muito coisa. Mas o que eles construíram ali muito bem foi o facto, pelo menos desde o episódio anterior, nos terem feito acreditar que a Daenerys não ia incendiar a cidade. Uhum. A Cersei disse, ela não vai fazer, o Tyrion tentou, disse que vão tocar os sinos e que não vai acontecer. Fizemos acreditar que ela não o iria fazer. Mas isso é o jogo do oposto que normalmente acontece. Sim, mas aconteceu... Bem, porque sim. Até o momento em que o dragão descolou, e mesmo aí nós já está, a série conseguiu-nos ficar em dúvida, até o dragão, ou seja, nenhum de nós estava à espera de, não, ela vai fazer, claro que vai fazer, não dá para ter esse pensamento, porque esta série tanto nos dá aquele lado de o que vai acontecer é o oposto, e depois afinal não é o oposto, é outra coisa qualquer, ou seja, lá está, eles põem-nos sempre um leque de possibilidades muito grande, e neste caso tivemos, até o dragão começar a cuspir fogo para dentro da cidade, nenhuma pessoa, acredito, que tenha posto na cabeça a dizer assim, ela vai fazer. Houve muita coisa previsível no episódio, mas tenho que concordar contigo, esta foi a única coisa que eu gostei do sofá e disse, está-se a passar. Não, os sinos já tocaram, está tudo. É imprevisível, só que ao mesmo tempo, não é aquela imprevisibilidade que o George R. R. Martin nos habituou. Sim, eu de certa forma não ela ia a Cersei. Ela ia a Cersei e acendeu a Cersei e depois nós, pronto, tá. Sim, eu acho que era demasiado fácil. Não, é completamente. Eu acho que era demasiado fácil ela ir diretamente à Cersei, porque a Cersei, apesar de saber o que é perder os dois filhos, porque também ela os perdeu, três, aliás, a Dany tem que lhe mostrar que. Tu achavas que não era capaz de fazer isto, não achavas? Então vai mostrar que é capaz fazendo. Era. É quase um bocado. Achavas que fazer um cercozinho que ia ter pena. Ah, és capaz, então vou tirar fotografias para saberes que fui capaz. É um bocado isto. Vou-te incendiar tudo à tua volta. Mas mesmo assim, não estou a gostar muito do que estão a fazer com a Daenerys. Porque... Acho que andaram 7 temporadas a construir uma personagem que sempre foi a favor dos inocentes e não sei o quê. E aqui. Estão a desconstruir. Mas isto aqui é evolução, percebes? Acaba por ser aquela pessoa boa e que quis lutar e não sei mais o quê, consoante aquilo que o meio lhe está a dar, mas não, a coisa ferve. Não cola. Não cola apenas porque estão a despachar tudo nesta temporada. Apenas porque ela só tem um impacto emocional, o início de um impacto emocional, quando o Jon Snow lhe revela, naquele momento muito os maias, que é afinal sobrinho dela. E de repente é impossível e aí começa a transição. É dúbio. Até temos aquela cena em que ela está a beijar o John e de repente, vai ser a mesma. Eu estou mixed feelings porque por outro lado eu também consigo percebê-la, tanto ela nem quer comer aqui porque sabem bem que o John ajudava a tratar dessas coisas, ela está toda despenteada porque era a missão que a ajudava, ela claramente está a ver que o trono já, que já não, de certeza que não, não vai foram, assim, foram os assim. Dragões que queimaram também a equipa de maquilhagem. Ela está constantemente a perder e não sente nenhum retorno, não sente amor, não sente nada. Sim, ela com uma raiva toda junta. Ela foi lutar pelo John iniciativa. E nem nada, não tem retorno nenhum e deve ser, e acredito que seja muito complicado veres isso tudo e teres sempre lutado para ajudar os inocentes e não teres nenhum retorno. Aliás, de volta. O último beijo que demos, que demos, que vimos. O que é que me queres contar? Não, estou a dizer, o último beijo que eles deram, não é? Ela disse, por causa do amor, ela disse, sim. Medo, ok, medo que seja. Que seja medo, sim. Que seja medo. E ela foi provocar medo. Sim, e temos ali logo ela. Estou... Eu acho que ela e o Grey Worm, de certa forma, já tinham percebido que um e outro ia isto. Não, ia o Grey Worm está fodido. O Grey Worm está fodido. O Grey Worm quer. Além de terem. Eles concretizaram o último desejo da Miss Sunday, de certa forma, e ele atirou aquilo para as chamas. Portanto, sim. Logo ali temos ali um presságio de. Ok. Sim. E o Grey Worm completamente passado também. Foi uma cena que eu nunca pensei ver. Percebo, mas nunca pensei ver. Nós estávamos aqui a saltar sobre a Cersei e a Daenerys, mas temos de falar do Jaime, que epá, foi. Ai, olha, eu nem sei o que é que tens de dizer. Eu vou dizer, alguém aqui viu How I Met Your Mother? Por palmas. Quem é que viu How I Met Your Mother? Pronto. Então vejam lá se concordam comigo nisto. Tal como fizeram com How I Met Your Mother e com a história do Ted. Atiraram com o Jaime, atiraram 8 anos de desenvolvimento do personagem para o lixo para forçar demasiado o romance que havia na primeira temporada, tal como fizeram em How I Met Your Mother, naqueles 2 minutos que tinham gravado na segunda temporada e que mesmo após 7 anos decidiram usar. Por palmas, quem é que concorda? Ok, temos uma pessoa corajosa que decidir contra a maioria. Ah, está aqui uma pessoa a pensar na teoria toda. Temos que ir cá outra vez. Ok, tem de. Sim, então pronto, daqui a 5 ou 6 anos. Ok, isso era o que tu querias, mas não. Não, acaba para a semana. Mas já tem mais, mas sim, é que pensar que acaba para a semana. E nós não, está bom, está bom, acaba para a semana, está bom, está ótimo. Desde o início. Isto dá muito trabalho. Não, eu estava a falar mesmo na série, desculpa, Manel. Eu estava a falar mesmo na série. Série também dá muito trabalho. Mas pronto. Mas foi isso, é pá, tiraram nesse lado, o personagem desenvolveu-se muito bem, mas já não é tão cabrãozinho como era na primeira temporada. Sim. Mas é isso, ele faz um caminho de redenção para no mas fim o resto, pá, mas é ter uma one night. Quase um pastorinho, não é? A peregrinação do Lannister. Pá, hoje é dia 13 de maio, não é? Portanto, cuidado. Deus é de maio. Não, mas. Houve, eu acho que toda essa história à volta dele ter saído da beira da Cersei e terem feito este percurso todo e ter mostrado aquele outro lado que ele tinha, ou seja, construíram, mostraram-nos aquele outro lado, mas depois ao fim e ao cabo ele queria voltar para a irmã. Pá, eu acabaram percebo juntos, que é que ele quer voltar para a irmã. Mas pá, é assim, acabaram juntos porque isso. Nasceram juntos, ok. Fofinho, eles okay. Destinados a morrer juntos, okay, se calhar. Ok, pronto. Mas olha, cumpriu-se a profecia da Maggie. Deixa de ser mau. Cumpriu-se a profecia da Maggie. Pronto. Está bom. Era. Vai estar casada com certa o rei. Forma. Vai estar casada com o rei. Ele vai ter 20 filhos, mas tu só vais ter 3. E tu vais ser rainha, mas vais morrer rainha porque vai chegar uma miúda mais nova que vai tomar o teu lugar. E depois o Valon, cara. E aconteceu. De certa forma, o Tyrion acaba por matar aqui o coiso. Hã? Vai morrer às mãos. E vai morrer do às Valon, mãos. Cara. Sim, sim, sim. Do irmão mais novo. Exatamente. Nas mãos do irmão mais novo, sim. Não, acho que o Jaime nasceu pouco depois o dela. O Jaime é mais novo que ela, sim. Nasceu pouco depois. É aquela história de mas, Jaime. Mas mesmo sim. Assim, eu quando falei com uma amiga minha depois do episódio, ela disse uma coisa, é um bocado mindfuck, mas sim, é rebuscado, vamos admitir. Mas de certa forma, o Tyrion é que lhes lixou a vida, que ele é que comandou ir para lá, irem lá ter, para aquele sítio, portanto, pronto. Portanto, tá de certa feito, forma, foi o Tyrion que matou a... É rebuscado. Mas é só para encaixar a profecia aqui. Deixa estar. É só para acreditarmos que há nem tu está perdido nesta série. Bem, mas a destruição de King's Landing foi fantástica. Até parece que, foi lá o querido mudei a casa. Aquilo fica um open space. Está muito agora na moda. Agora T0. Sim, agora... Um T0, um T, aliás, um T nada, um T completo. Pedra derretida. Pronto, sobre o episódio são estas as notas que tenho. Não tenho sei aqui se uma... precisava de ver uma hora e meia do dragão a destruir. E depois há uma coisa que faz imensa confusão, que é, nós temos aquela cena inicial da Dani já tipo a mudar de expressão e a decidir queimar tudo, mas nunca mais a vemos, nunca mais nada. Vemos, tipo, vemos o dragão, temos só uma hora e meia dragão, fantástico. Sim. Porque, mas isso, exato, tu viste o Inside the Episode, estávamos a falar disso. Sim, e de mas como, continuo a querer. No momento da área, ele até justificou: nós usámos a área como personagem porque se usássemos só, muito bem, só o povo, nós como espectadores não nos íamos preocupar tanto. Mas com a área temos preocupação e, até, e é um personagem que gostamos e queremos, sim, que, exato, aquele personagem se saiba. E ver a cara da Daenerys não era. Aliás, a cara da Daenerys esteve presente durante aquela destruição toda. Sim. O que ela estava a sentir, eles mostraram-te a cara dela, naquele sofrimento todo que estávamos a ver as pessoas okay, a morrer e o fogo corte todo, ela estava ali. Portanto, irem filmar a cara dela para ver a expressão de pouco, sim, valia. Ou que vê lá desmontar o dragão e dizer missão cumprida, guys. Não. Mas claro, acho que ela teve ali, aquilo era ela. Era, sim, mas, mesmo opção, ela. Mas mesmo a opção de filmar por baixo foi usada pelos filmar por pelos baixo, criadores que é da série. Filmar por baixo, sim, o dragão, o ataque, claro, filmar no plano de ataque. Exato, exato. Porque muitas vezes filmam por cima. Eles começaram a filmar por cima, sim, também, sim, a chegada, da perspectiva heroica. Mas chegou por cima. Depois filmaram ali meia dúzia de planos. Sim, mas raramente tens por baixo as pessoas a morrerem, as pessoas a destruição. Sim. Raramente tens isso. Isso até foi uma boa opção por parte da série. Lá está, a nível técnico, a série. Não, tá, este episódio está lindíssimo. Fora copos de chá largados na mesa, a série coffee continua. Targaryen Coffee, a tua t-shirt é. Pá, mostra porque a t-shirt está formidável. Isto é anterior à história do café. Eu gravei o vídeo para o YouTube desse episódio, sim, com esta t-shirt, que eu achei que fazia todo o sentido. Bem, vamos já fazer o Toto Trono, porque depois vamos falar com o Vasco um pouco sobre a tua experiência na tua. Por isso, vamos ao Toto Trono. Toto Trono. Isto é. Isto é xisto, para acabar já a rodar. Hã? Isto é muito chique. É muito chique, hein? Isto é 10€ no continente, foi formidável. Deitei os cartões fora e... Não, não é. Quem me dera. Quem me dera. Só tenho... O único patrocínio que tenho é da Creative Toys. Exato. Que me ofereceu jogos de tabuleiro para dar aqui na gravação. E um deles é o Monopoly de Game of Thrones. Por isso, Beatriz, vais fazer aqui o sorteio na Tumblr. Ah, eu? Sim, vais. Eu parti um copo ainda há bocado para abrir bem esta situação. Pois partiste, eu estou com os calções... Não sei o que estás a confiar em mim, mas tudo bem. Estou com os calções encharcados de cerveja, graças a ti. Obrigado. Partir um copo é sinal de boa vais, sorte. Vais baralhar assim os números e vamos esperar que uma das pessoas que tenha o número sorteado ainda fique aqui. Vais rodar e Vasco, vais ler o número. Sentes-te muito... quem é que agora faz o Total Loto? Não sei. É na SIC. É uma das se miúdas... Se tiverem podem-me convidar, tenho imenso jeito. Reparem, número bola. Ele está à procura... Olha que ele vê... Olha que ele entrou. Nos bingos é horrível. Ele tem, 21, já tem aí no correio. 0... 32. Ok, então lê isso de forma mais entusiasmante. Okay. Como é que eu... está aqui. Está aí. Já tinha que abrir isto. Não, não, esse número não foi distribuído. Okay. Esse número não foi distribuído. O N quer dizer o quê? Número? Não, o N é do bingo. Não, okay. E este... Este também não. Ai, olha agora. A questão é, eu preparo-me para vir muita gente, mas entretanto as pessoas vão-se embora. Três premiados. Okay. Três de uma vez. Não, este também não. É por ordem. Este também não. É por ordem. Para não, este aqui, este aqui, este aqui, este aqui. Aqueles dois não foram? Não, não, não. Estes dois não foram. Este também, 54, foi muito grande. Não. Esse. Número. E o número premiado. Ah, é um número. Boa voz. Boa voz. Agora faz assim, barulho assim. Se ouvirem o podcast, isto vai ficar brutal, esta voz, a sério. É o número 8. Quem é o número 8? Número 8. Quem é que tem o papel com o número 8? Não? Ninguém tem o número 8. Quem é que tem o número 8? Ninguém tem o número 8? Opa! Vai ser para mim. É trágico. Passa... Não, não passa. Lamento. Não, ninguém tem? Não. Oh, tem. Número 8? Não? Não? Tem? Não? Tem o número 8? Será? Será? Será? Tens o número 8? Vamos validar a linha. Então... Vá, uma de vocês, decidam-se e venham cá e... Ai, isso é toda vergonha. Vergonha. Não, não, não, mas lamento. Eu sei que estamos aqui com um ator. O jogo está à distância de uma pergunta. É cá que faço passar vergonha. Força, palmas. Número 8. Está a ver que não. Olha, número 8, força. Senta-te aqui, Beatriz. Já lhe só um espacinho, por favor. Era mesmo. Já lhe só acontece uma desgraça. Olá. Número 8. Como é que te chamas? Rosa. Rosa. Olha, a minha como mãe chama-se que Rosa. Sentes o teu prémio? Não, calma, ela ainda não ganhou. Ainda não ganhou. Ainda não ganhou. Ainda não ganhou. Vais ter que repetir a pergunta. Olha, a minha mãe chama-se Rosa, por acaso. Pronto. Boa. Pronto. Foi assistir à gravação de Aveiro e não disse isso, mas foi fixe. É um bom momento. Bem, Rosa, este é o Monopoly de Game of Thrones. Sim. E pode ser teu, desde que respondas corretamente a uma questão. E hoje, como prémio é muito bom, não há opções. Ok? Ai, mas a pergunta é simples. Tu vais a série. Vês a série. E gostas da série? Gosto. Mesmo agora? Mais ou menos. É, ok. Ficaste, por isso eu presumo que concordes connosco. Bem, a pergunta é, este episódio chama-se The Bells, os sinos. Sim. O que é que os sinos representam neste episódio? Respira. Sim. Representam quando o Winterfell se rende. Winterfell? Winterfell não, King's Landing. Está certo! Está certo! Palmas, parabéns, ganhaste o Monopólio, que é uma oferta da Creative Toys. Podem quem não ganhou pode comprar este Monopólio em todo lado que haja. Acho que custa 40€, portanto não é um mau preço. E tens aqui, isto é fixe porque tu tens aqui 6 peões colecionáveis. Tens um ovo, tens um corvo, um trono, tens a coroa, um lobo, um White Walker. E as notas têm os símbolos das casas. Isso também é fixe. E os castelos também, em vez de hotéis. Boa. E casas e cartões. E castelos. E depois, no final, quem perde, quem é eliminado, morre. Não, ah. Isto é um twist, não, isto é um twist específico das regras do Monopoly de Game of Thrones, que é, matas, se e a pessoa for morre? À falência, morre. É a opção. Podes incendiar a pessoa com um dragão, mas podes, acho que os dragões estão caros. Podes furar-lhe os olhos, podes cortar-lhe a cabeça. Só coisas boas. Sim, sim, coisas simpáticas. Sim, mas se, qualquer coisa que envolva sangue, faz na rua, por favor, que é para... Pronto, não teres de limpar. Sim, a casa. Tens uma amiga tua, certo. Desculpa. Para... Leva o teu Monopólio. Força. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Uau. Bem. Vasco, vamos lá então ao interrogatório. O que é que é? Estás triste? Que eu queria um também. Querias um Monopólio? Queria. Ou oh, Creative Toys? Vá, enviem aqui um Monopólio, rapaz. De que casa é que tu és, Vasco? Estou super curiosa. De que casa é que tu apoias em Game of Thrones? A casa que eu apoio? Sim. Não sei, quem é que vocês acham que eu apoio? Ele tem pinta. Pá, tens pinta de Tyrell? Não, eu acho que ele tem pinta de Stark. Ah, acertaste! Sério? Tens pinta que de Stark? O que é que eu ganho? Nada. Ganha juízo. Uma bola, e a Briela. Obrigada. Bem, como é que tu chegaste à série? A série esteve a gravar em Sevilha, fizeste os castings para Sevilha, foi isso? Foi, eles na altura estavam a gravar em Espanha, e eu era assim, e soube que estavam à procura de pessoas para fazer extras. Eu era assim, vamos então cá pesquisar na internet, encontrei um e-mail, e enviei tipo o meu currículo, que tem lá tipo medidas, tem lá tipo tudo e mais alguma coisa, uns linkzitos, e depois fiquei à espera no sofá. Durante uma semana estive assim a checar a mel, tipo, antes, o que é que fizeste antes de Game of Thrones? Foi muito trabalho de teatro. Acho que trabalhaste com uma amiga minha, a Sara Lança. A Sara? Sim, a Sara, eu fiz teatro com ela em Aveiro. Espera lá que eu conheço esse nome e sei que é a minha amiga, mas não estou a ver a cara dela. Ela não chegou a falar contigo, eu pedi-lhe para falar contigo. A Sara Lança, eu conheço tão bem esse nome, o que é que ela Pronto, faz? É da Aveiro também. O que é que ela faz em Aveiro? O que é que ela faz? Não, ser da Aveiro é fazer alguma coisa, porque em Aveiro não se faz nada. Como é que é Sara? É morena, mais ou menos da altura do Beatriz. É que disseste esse nome e disse que conheço. Sou eu. Rasta. Na verdade sou eu. Pronto. Sim. Anyway. Ah, não, tenho que anyway, não há problema, não há problema. Ah, yeah. Agora, não, mas agora, ah, agora não há ah, problema. Agora, ah, yeah. neste momento não okay, há problema. Então não há. Então, e tiveste à espera o e-mail uma semana? Sim, e depois de todas as semanas ia lá ver se tinham respondido ao e-mail. Só estou a ver quem é Sara. Ia lá responder ao e-mail. Ia lá à espera do e-mail. Sim. E nunca mais... Não é esta. E ia lá mais tentar saber se tinham respondido. Nunca mais responderam nada. Então passaram quase 2 anos e acabei por desistir. E disse, não, isto já deve... Ah, isto foi há 2 anos? Sim, as gravações em Sevilha. Isto foi em Dorne. Mas foi. Eles estão-se a cagar para Dorne. Sempre tiveram. Estão-se a cagar é para o Vasco, não é? Também. Não, mas... E enviei, nunca mais disseram nada. E depois, fez agora um ano há pouco tempo, ligaram-me um domingo. Estava eu no trabalho precário deste país e disseram-me. Ou qual é o teu trabalho precário? O meu trabalho precário era estar a dobrar roupa numa loja de okay, roupa. Ok, ok. Era, já não é? Diz? Não, já não é. Então já vamos falar sobre agora isso. Sou okay. Ele agora entrou no Game of Thrones, então. Pois, agora. Telenovelas, o que é isso? Não, já mais. Depois temos de falar sobre o cachê. Eu não vou conseguir ter mais trabalho depois de Game of Thrones, porque é cá. Tipo, picaste. Depois de Game of Thrones veio spin-off, então. E agora? Não, e depois, entretanto, ligaram-me um domingo e disseram assim. Estavam-me foi tipo ligar, domingo ao fim da tarde, uma coisa não, assim. Não, foi de manhã. De manhã, portanto. Ligaram de manhã, eu tinha o telefone, tipo, estou! Assim, olá Vasco, daqui é não sei quantas, do Game of Thrones. Ah, mas foi em português? Não, foi em português. Estou agora a traduzir para as pessoas. Okay, pronto, faz bem. Agora, assim, e ela, para saber a tua disponibilidade para gravar, eu assim, quem é que está a gozar com a minha cara? Quem é que se lembrou disto que se passou há quanto tempo está a gozar com a minha cara? Olha para o telefone e fica um número muito estranho. Sim. Peraí, era tipo mais 4-4 ou assim, né? Era assim, uma coisa estranha. Eu juro que eu achava que me estava a trollar. Completamente. Normalmente quando me ligam de mais 4-4 é sempre alguém a querer fazer um esquema qualquer de chamada à cobrança, assim. Qualquer coisa, sim. Esqueceste. Não. E depois, entretanto, eu atendi. Se calhar já me ligaram do Game of Thrones e eu não sei. Olha, se calhar. Viram o teu Instagram. Olha o meu Instagram. E vira lá, esta gaja tem cara para morrer ali no foguete. Tem cara para morrer em Dracarys. Exato. E não mas, queimar. Entretanto, respondi ao e-mail. Ela disse que tinha um e-mail com disponibilidades. Entretanto, respondi ao e-mail. Disse que podia sempre e para sempre. Pô, nem depois disseram, pronto, acho que então, olha, amanhã de manhã às 5 da manhã está cá. Só assim naquela. Consegues? Está cá? Eu era assim, tipo, eu não sou o Bram. Tipo... Vou para lá. Não. E disse, pois, então, tem um dragão para olhar. Exato. A Daenerys vem buscar. Não, alguém quiser. Não. Foi exigente. E como é que, foi no trabalho? Lidaram-me com a situação? Sim, eu disse logo. Foste despedido logo? Não, fui despedido para ir e depois empregaram-me novamente quando cheguei. Reempregaram-me. A sério? É, reempregaram-me. Não, eles disseram que era tudo na boa. Bem, recebes verdes, vale tudo. Portanto, é, não é? Sim. Que michão. Não, mas entretanto eu tinha uma hora desde aquele telefonema para ir até Sete Rios apanhar o autocarro que me ia levar a Faro e então foi do género para apanhares o único voo que conseguias para ir lá o único de... voo, depois entretanto não havia voos e tinha que ir para Faro, lá descobri que a minha mãe me disse vais experimentar lá de Faro e voei para lá, entretanto cheguei, uma história muito engraçada foi que eu conheci um casal de irlandeses, muito fixe, que estavam a perguntar o que eu ia para lá fazer sozinho àquela hora da noite. Disse assim, não vou trabalhar, querendo. Então, eles expliquei-lhes o que é que ia lá fazer, ficaram todos interessados, também falámos um bocadinho sobre o nosso país, sobre Portugal, e visitas. E, entretanto, perguntei à assistente de bordo onde é que eu podia trocar os meus euros também, e ela disse, está tudo fechado. Entretanto, mas na Irlanda, não há grande tudo problema. Tudo fechado. Não, Irlanda do Norte eles não usam euros. Ah, Irlanda do Norte, pois é, sim, sim. Libras. Mas eles são muito... Pronto, aquela hora não tinham trocado. Sim. E o casal disse... Ah, ok, neste momento tinha pensado tudo fechado no sentido que eles iam pagar tudo. Isso é que era... VIP. Entretanto, o casal levou-me ao hostel no carro deles, eles e o casal amigo, deram-me uns snacks, batatas fritas e chocolates, caso acho que tivesse fome. Sim. E me deram 20 libras para me ajudar. E tipo assim, parem, não é preciso. Porque a Ryanair gosta muito de... Não foi a Ryanair. Ah, não, foi a Ryanair. Ah, EasyJet. Ok. Olá, EasyJet. Não tens sido a TAP? A TAP é que está com essa coisa toda de Game of Thrones. Sim, mas não paga por isso. Pois, olha. Pois. Bem, entretanto, cheguei lá, tive de dormir 2 horinhas, 3, e sim. Às 5 da manhã estava a entrar nos Titanic Studios. E que tipo de preparação é que tiveste para o papel? Muita para os papéis, o que é que tu fizeste? Estive a pensar como é que era a minha personagem, de Ansalice, quem é que eu era, onde é que tinha vindo. Sim, raparam-te o cabelo. Que é de meterem... Raparam-te o cabelo? Raparam-me o cabelo. E lá em baixo também... Raparam, sim. Eles também... tiram... Eles não, tiram. Não, mas não é rapar, é... Se... Não, eles cortam-nos... Cortaram, pirilau, sim, cortaram sim, o pênis, mesmo, tudo. Sim, ficou cortam. Tudo um bocado. É que há sempre essa dúvida em relação aos Ansalice. Não, é que fica assim cortaram tudo ou só cortaram... Ficou alguma coisa? Ficou esta história do Grey Worm e da Missandei, há teorias. Não, cortaram mesmo tudo. Ok, cortaram tudo, ok, sim. Pronto. O cabelo, depois... é importante saber, estão aqui pessoas a fazer caras estranhas, mas é importante saber. Não, caramba, não dói. É nada estranho esta conversa. É para saber se é nada. Mas cortaram... Tu fizeste Ansalice. Sim. Filme da história. É, mas aquilo é uma experiência, esquece, tu vês aqueles cenários. Aliás, aquela entrada tem as bandeirazinhas quando nós vemos que a própria coitada da outra foi lá. E no episódio anterior, sim, na execução da Missandei. Sim, a morte dela. Esse castelo, eu estava a gravar os Ansalice ao lado daquele castelo, mas eles não apanharam o castelo nessa cena. Estavam a filmar para cá e eu estava a ver aquilo a ser feito. E foi uma das coisas, quando eu cheguei, aquilo é tão real. Sim. Aliás, estás a uma distância para aí de 2 metros daquela parede, daquele castelo, daquela muralha, e estás a dizer que aquilo é pedra. Ao vivo. Sim. Até que eu fui lá tocar e disse... Parece mesmo pedra, mas não é. Não. Depois vai ver por trás. É como os tijolos aqui. Estes tijolos parecem não tijolos. É. Mas não é. Mas és tu que. Isto é tudo. Isto é o aquilo cenário, é pouco. Então e tiveste contacto com algum dos atores principais? Ouviste raspão? Tipo... É assim, eu às vezes desconfiei que podia ser um X ou um Y de Itali, mas não sabia. Não dava para distinguir. Não. E aquilo que eu gravei foi mesmo formações dos Ansalir e alguns movimentos de... Basicamente batalha, vá de preparação para o ataque. Basicamente para seres multiplicado. Exato. Depois digitalmente. Agora, assim, e vamos estar aqui milhares. Tipo, quantos é que eram de vocês? Nós éramos para aí uns que 60, 70, depois tínhamos os da Autraquis também atrás de nós, lá montar os cavalos e eu estava a ver quando é que ia apanhar com um cavalo em cima. Mas mesmo, nós estávamos todos de costas e depois eles chamaram-nos da Autraquis, eles virem todos para trás. Sim. E tu assim, olhar e tal. E depois eles começaram assim, and go! E depois vejo os da Autraquis todos. Já que eu venho com uma patada destas nas costas, não vai ser. Péssima estratégia de guerra, mas continua. E depois o engraçado, eu tinha-te uma parede gigante verde croma atrás de ti. Sim. E tinha-te uma câmara sobre o bordo da cabeça e depois ficava a olhar para a parede e tu a sentir. Após que é nesses momentos que dá tipo a maior vontade de rir, tipo, a câmara à tua frente e. Eu não sei o que. É assim, estás ali e. Eu não sei o que estou a fazer aqui. De todo, não sabia que está à tua volta. O que é suposto o pessoal a fazer aqui, hã? Como é que eram as direções? Trabalhaste com, com o Sapochnik ou com outros... Eu não estou a ver a cara deles, porque mais uma vez esqueci-me com nomes. Mas foi mesmo com o realizador do... Sim, do... Okay. Aliás, as direções que eles davam era muito do género. Vocês estão numa espécie de um sítio... pode estar frio? Uhum. Mas também pode não estar muito relevante. Espera aí, pode estar frio, mas pode não estar. Pode ser Lisboa em maio? Sim, a melhor direção foi do género. Ok, quero-vos todos olhar para aquele ponto. Estão a ver aquele telhado, aquele armazém ali? Uh-huh. Vão olhar e quando eu disser go, quando eu disser action, o que vocês fazem é dar uma expressão de raiva, mas não é muito raiva, é assim mais um desafio. E tu assim, man, okay. Diz-me para o que é que eu estou a olhar. E eu reajo perante isso, mas não davam. O que eles diziam era assim, olha, quero este sentimento. E tu tinhas que o fazer. Não, aquilo não era ótimo, tinhas na tua cabeça. Os guiões pareciam o relatório do Mueller. tudo censurado. Não, não tiveste um. Os atores o que dizem é, eu tenho de ir ter com o blank. com o isto está a preto. Não é só em Game of Thrones, no Avengers. Sim. Também se queixaram da mesma coisa. Imagina, hoje em dia, com os leaks todos que há. Pois, como é que trataram lá? Assim? Colaram-te um adesivo daqueles no telemóvel? Uma fita cola transparente, que dizia do Not Remove, na câmara frontal. Depois quando tiravas ficava vermelho. Ficava vermelho. Sim. E os realizadores tinham isso nas câmaras, os assistentes todos à nossa volta, todos tinham isso. Portanto, era mesmo, já ninguém vai tirar uma fotografia aqui. Não há, tu mexias no telefone e sempre que mexias no telefone estavas sempre a tentar escrever. Sim. Para baixo, percebes? Não, ninguém andava ali assim com o telefone. E as pessoas não olhavam para ti assim de vez em quando tinhas assim um assento tipo. Uh-huh. Encontraste muitos portugueses por lá ou era nenhum? Nenhum. Encontrei dois brasileiros, mas viviam em Dublin. Ok. E aliás, quando eu dizia tipo, de género, parecia ali, eu tipo, de Sydney, na Disneyland, tipo, ah lá, vocês fazem disto? Yeah. Que fixe. Então onde é que tu és, Portugal? Hã? Mais para sul, estás a ver? Ninguém Espanha. Sabe. Ninguém Espanha, sabe de nós. O que estás aqui a fazer? E tipo assim, olha, se uma chamada e cá estou eu. Então, pronto. Ninguém ligaram sabe de nós. E eu fui. Não, mas é uma experiência que, pá, acabas por guardar para a vida. Tipo, tiveste dois dias lá, não sim, foi? Tiveste, duas noites. Sim, tiveste sim. Tipo, numa das maiores produções atuais de cinematográficas, que estava por ser tipo um filme, não é? Lá está, por muito fraco que o guião seja, em todos os outros aspectos, de uma forma geral, a série tem mantido. Tem, aliás, fora o copo, fora do sítio, mas a série tem mantido o nível. Tem. Ou subido. E muito. Continua a ser uma experiência única. Sim. Eu um dia quero ver a exposição, que agora está em Belfast, acho, e que eventualmente vai para a Alemanha, mas um dia quero ver a exposição, porque por muitas críticas que faça, é para continuar a ser uma das maiores produções. Não, imagina, a maior produção televisiva eu vi lá no Exército, tu tinhas pelo menos até à quarta, quinta fila, sim, cada take que nós fazíamos novo, a repetir ou novo, as maquiadoras e as figurinistas iam até à quinta fila atrás. Uhum. Arranjar o sangue, o pormenor do sangue, falta. Sim. Mais um bocadinho, apertar-te o figurino, opá, do género, man, estás na quinta fila, se calhar nem vai apanhar, mas não, iam lá sempre arranjar tudo, ou seja, o profissionalismo era tão grande, a preocupação, pá, estamos a falar se calhar da série número 1 neste momento mundial, não é? Sim, sim, sim. Portanto, eles querem tudo à risca, e isso, esse profissionalismo foi tipo, tu vias isso a toda a hora. E as condições de trabalho? Foram boas? Ótimas. Sobretudo, tu deves ter a perspectiva portuguesa, mas... Mesmo assim, mesmo sem esse filtro, eu acho que foi muito do género... Eles davam-te um grande pequeno almoço quando chegavas, estavam sempre preocupados contigo, quando estavas a gravar, queres água, não queres, está tudo até bem, queres estar descansar. Lá 16 horas... Aquilo foi imenso. Sim. Tempo. Tua hora de almoço, iam em grupos, a almoçar, viam um rapaz, é tipo, tu mesmo com fome... Anda. Tentavam sempre a socialização, sempre. Aliás, já tem aqueles números ali de pessoas, porque sabem perfeitamente que pode haver um ou outro querer ir embora mais cedo, ou que... Claro. Portanto, eles têm sempre como controlar a situação, e está tudo muito bem pensado. E depois, como tu vês, os extras lá, pá, és muito bem tratado. Eles perguntam-te sempre, tipo, queres água, estás bem, queres descansar um bocado, queres... A sério, assim, tipo, ah, eu estou aqui, ok, e de repente eras de quem é que tu eras? Eras o John Snow? Tipo, não. Eu acho. Mas quase. Eras muito bem tratado, fantástico. Porque eles são mais maltratados, têm que levar com aquele peso todo das capas e não sei o quê. Sabes, não, quem faz steadicam são 40 quilos em cima. Pois. Mas aquelas armaduras são mesmo a sério, aquilo não é tipo a fingir. Sim. Acho que é bem pesado. Eles vêm mesmo apertar-te aquilo e não sei o quê. Assim, um bocado sem respirar. Se puderem usar metal, usam metal. Se puderem usar metal, usam metal. Sim, aliás, sim. Os helmets, os capacetes. Sim. Aquilo era mesmo pesado na cabeça. Aquilo era mesmo pesado. E depois eles vinham cá arranjar aquela cena que tem à frente. Sem valores, pagaram bem? Sim. Ah! Estou já. Foi ele que destinou o monopólio. Foste para o casino depois, não é? Não, guardei. Não, se para o pub. Exato, vai pagar as aulas, já estou pessoal todo. Não, pá, bem, e como é que tem sido esta experiência? Tens tido muita imprensa? Até foste ao Vocena TV? Pois foi, conheci o trono. Puseram o trono de ferro no Vocena TV. Isto chega a este ponto. Eu só vi uma foto, não vi a entrevista, mas como é que foi? Não, quando eu vejo lá a cena de produção, mostrou-me tipo a cadência do... Sim. Que se chama, caramba. A programação toda, não é? Quem vai seguir quem, a lista toda. Depois diz, sentar, ator, vais todo mundo no trono e assim. Sim. No trono? Como assim? E aí já arranjámos um trono. A HBO pôs lá o background também. Sim, sim, sim, sim. Como assim arranjaram um trono? Depois pensava que aquilo também estava ali só a fingir. Afinal, ele foi tipo a personagem principal e ninguém sabe. Sim, exato. Sim. Eu é que vou ficar no trono. Cá para mim, acho que vamos ter aqui um plot twist no final. Ora, não. Mas foi tipo, foi muito sim. Tudo o que cravaste já podes falar à vontade, não é? Neste momento já, tudo o que cravaste já podes falar. Sim, aliás, também não há, não tenho assim... Também nem tu sabes bem o que é que cravaste, não é verdade? É isso. Sim, tinhas-me dito que tinhas gravado uma cena que estavas à espera que aparecesse. Eu fiquei vivo. Tinhas-me dito que estavas à espera que aparecesse uma outra cena que tinhas gravado, uma outra coreografia que não apareceu. Sim, nem eles fizeram uma passagem com a câmara, mas também lá está. E quando vim de lá, e agora quando a série estreou, eu depois comecei a pensar, na conversa com amigos meus, era de género: pá, eles gravam tipo 200 potes para ir para a série. Sim. Em que depois 5 passam. Sim. E eu para já, o Winterfeld, apareceu lá uma vista aérea de uma situação, de uma coreografia que nós fizemos, e acho piamente que aí estava, eu estava lá, mas também como era de cima, agora estou mesmo à espera do frame da minha cara. Tipo, eu tenho e-mails, tenho tudo em casa, é verdade, mas eu quero o meu frame da minha cara. Faça deste senhor, representa Portugal, desculpa lá. E agora, que outras oportunidades é que a participação em Game of Thrones tem trazido até cá em Portugal? É assim, para além da exposição mediática? Sim, para já tem sido, pronto, alguma visibilidade que me tem dado nesse ponto de ator e dos trabalhos que eu já fiz, porque cá também temos muito aquela coisa de só um ator quando faz uma novela que é ator. Sim. Só aí que as pessoas da tua terrinha ou da tua cidade é que dizem, ah, ele conseguiu. Eu tenho um amigo que é formidável, é um dos melhores atores deste país, ganhou o Globo de Ouro no ano passado de teatro, que é o Romeu Costa. Sim. Que agora está numa novela da TVI. Sim. E pronto, está a trabalhar bem com o material que lhe é dado, daquilo que vejo. Sim. É a mesma que está a Daniela Melchior, que agora também vai para outros voos. É verdade. Felizmente, trabalhar com o James Gunn. Daniela Melchior a trabalhar com o James Gunn. Quem diria, onde é, né, que isto cabe na cabeça de alguém? Só a mim é que não me chamam, pá. Sim. Pá, é daquelas coisas que, imagina, fui ao Game of Thrones fazer isto, por experiência pessoal e profissional, as duas coisas juntas, e de repente, aliás, eu quando cheguei cá do aeroporto, eu era assim, tipo, onde é que estão, tipo, as pessoas para me ir abraçar, tipo, meus amigos, tipo, aquela cena, estás a ver? Está quase um Salvador Sobral quando ganhou o Eurovisão, tipo, estive lá! Mas, tipo, nada aconteceu, não vi ninguém à volta. E a senhora da limpeza, saia daí, estou a passar a vergonha. E eu estou a fazer as minhas fãs, para! Mas não me pareceram. Mas foi incrível. É quase como a Cher no Mamma Mia, je suis arrivé. Mas foi quase isso contigo, mas... Não, foi uma experiência incrível, e agora cá em Portugal... Há umas coisas que estão a sair de outros projetos que eu tinha feito entretanto, e sim, eu espero que isto... Séries da RTP, pá, explora isso. Sim, aliás, sim. Da RTP Play agora mesmo. A fazer coisas muito sim, o RTP Play amigos lá. Online, sim. Tem muitos amigos meus a participar nessas séries. E também, mas sabes que é muito difícil, está tudo... É. é sempre dinheiro, é sempre tudo dinheiro, envolvido. Interesses, pessoas que conhecem pessoas. Sim. Não o fator cunha, é saber que aquela pessoa é indicada para isto. É. Não é necessariamente o fator cunha, também existe. Sim. Mas aquela pessoa é indicada para isto e teres os contactos certos. Às vezes basta aparecer na altura certa. Sim. No momento certo, porque podes ter um grande currículo, mas já não seres foi dois para anos lá. Que estiveste à espera e assim do nada. Assim do nada. Sim. Aliás, são estas conquistas que às vezes depois te fazem também acreditar. E, é quando menos espera mesmo. É mesmo vai, quando... não perdes nada. Quer dizer, aliás, eu mandei um e-mail, man, foi um clique. Foi um e-mail, sim. Foi um clique. E de repente depois tive retorno disso. Portanto, este trabalho todo que eu tenho tido há alguns anos na minha área de trabalhar, se calhar um dia, espero eu bem, não é? Também tem um retorno e isto tudo acaba por ser um bolo como, não é? Olha, vamos terminar isto. Eu peço só à pessoa que ganha o Monopólio para não sair porque, só por um momento. Mas vamos ter de terminar isto. Já está a ficar tarde. Isto vai ter de estar no ar daqui a 10 horas. Ou menos. Beatriz, Golden Take, como é que está a correr? Muito rapidamente. Está a correr super bem. Pelo menos temos tentado crescer. Também faz análise? Sim. Tenho feito os vídeos para o YouTube. Super gasativa. Chego arrasada de estar acordada até às 4 da manhã ainda e gravar. Mas tem sido super bom ver algum crescimento já. TheGoldenTake.pt .com. TheGoldenTake.com. Passem por lá. A Beatriz fala sobre cinema e TV. Sim, sim. Pronto. Para acabar, muito obrigado por terem estado cá. Muito obrigado à Cerveteria, à Rádio Zero, obviamente, onde isto passa. À Creative Toys, pelo Monopólio. Para a semana há um novo prémio, para o último episódio, é brutal, também é da Creative Toys, por isso apareçam. Tenho de agradecer à Time Out pela referência, shout-out que fizeram aqui às Watch Parties Game of Thrones, foi porreiro, obrigado. Obrigado fixe. À Time Out pela referência. Cabeça de Ned volta para a semana, para o último episódio da série, finalmente. Finalmente, está a acabar. Vasco, muito obrigado também por teres vindo. Obrigado, eu por Vasco, tenho outro ponto. E Vasco, tu no Instagram. Até para a semana, pessoal. Muito obrigado e tchau. Até à próxima. Tchau.